agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Silêncio. calas comigo, pensando nós no que for. Só sei que sinto amor quando te calas comigo. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. Tristezas que barro, e por mais que explique bem o que vai no coração, e por mais que explique bem o que vai no coração, é do nada que vai tudo nesse teu olhar tão mudo, do que há silêncio vão. Diga lá, ó Senhor Fado. Sou essa rosa caprichosa, sem ser má, flor de alma pura e de ternura, ao Deus dará. Sentia um grande amor e de paixão o coração estalar de dor. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que fica triste e chorada. O teu destino te deu, rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofre, tão pobrezinha, ainda tinha uma feição. Alguém que amava e a quem dava seu coração. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei e me enjeitou. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, afinal desventurada, quem és tu? Uma mulher que sofreu. Rosa enjeitada, rosa humilde e perfumada, afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Alvorada do Sertão é o fado que nos é trazido por Frei Irmão da Câmara nos próximos minutos. Logo depois ficamos com Meu Amor, Meu Amor, fado trazido por Amália Rodrigues. E terminamos com A Minha Rua, Mais Telhados de Lisboa, fado trazido ao vivo por Hermínia Silva. Mais três fados, três grandes fadistas para si. Gostei desse lado, connosco aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Ai, quanta luz, quanta tristeza harmonizada no sertão, numa alvorada lentejada de cristais. A natureza acorda em festas lacrimosas, vendo Deus queimando as rosas dos sertões celestiais. Se as noites lindas de luar, se as noites calmas abrem na alma a flor das almas que se diz recordação, essas manhãs que são crisálidas do dia são as rosas da harmonia do prazer do coração. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Hora gloriosa dos amores e das flores e dos pássaros cantores, tão saudosa e tão louçã. Hora dileta em que Deus foi mais poeta, predileta da poesia, Ave Maria da manhã. Me faria esta vontade que é o meu único ideal. Quando amanhã o meu sertão fosse nascendo, eu também fosse morrendo como a estrela matinal. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Me recorda, coração, as alvoradas do sertão. crescer. Nós paramos o tempo, não sabemos morrer e nascemos, nascemos. Meu amor, meu pássaro cinzento, a chorar lá jura do nosso afastamento. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Cá para mim a minha rua é um risonho canteiro. Tem gatos vendo a lua nos telhados em janeiro. Tudo ali é português. Ai, tudo lá fica contente. Vivo pobre o burguês, é pequenina talvez, mas cabe lá toda a gente. Melhor nunca vi uma rua onde eu nasci, rua pobrezinha, mas tem uma graça infinda. É humilde qual a aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. É humilde qual a aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. Ele não há olhos nem maldades, tudo ali é cisleza. Não pode haver na cidade proa assim mais portuguesa. Ele nada tem que seja novo, essa rua da gentalha. Ele canta-me como, pois é rua do povo, pela puta em que trabalha. É melhor nunca vi do que a rua onde eu nasci, rua pobrezinha, mas tem uma graça infinda. É humilde qual a aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. É humilde qual a aldeia, embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. Melhor nunca vi onde eu nasci, rua pobrezinha, tem graça infinda. E é digam que é feia, cá para mim é mais linda. Mas nesta altura, lembrando o seu grande coração, a sua extraordinária sensibilidade, nós vamos lembrar o seu filho através de uma música. Ele infelizmente não pode estar aqui, mas também ele compôs uma canção de êxito para si. Linda. A música dele, do Mário Silva. Música dele. E a letra de Frederico de Brito. Frederico. E como é que se chama? Telhados de Lisboa. Telhados de Lisboa. São modestos os telhados que nasceram para chorar, ermitões ajoelhados de mãos postas a rezar. Os telhados são vermelhos, a mancha rubra que o sol brilha faz lembrar uma canoa que tombou virando a quilha. Telhados vermelhos que a lua embeleza, livros de evangelhos onde a chuva reza, onde o fumo em turbilhões vai subindo a tal altura que às vezes lembram vulcões em miniatura. O telhado de uma casa é visto com tal carinho como se fosse uma asa estendida sobre um ninho. Os telhados são terreiros onde a neve vem pousar, onde passam nevoeiros, onde o vento anda, vai lá. Telhados vermelhos que a lua embeleza, livros de evangelhos onde a chuva reza, onde o fumo em turbilhões vai subindo a tal altura que às vezes lembram vulcões em miniatura. Narai, larai, yarala. Onde o fumo em turbilhões vai subindo a tal altura que às vezes lembram vulcões em miniatura. Chegamos ao fim da nossa emissão de hoje, pois é da nossa primeira emissão. Vamos terminar com a Tragédia da Rua das Gávias, fado trazido por Mísia, e logo depois ficamos com Vielas de Alfama, na voz de Marisa. Já sabe que pode pedir o seu fado através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós depois passamos aqui o seu fado pedido. Da minha parte é tudo por agora, mas já sabe, às 19h30 estou de volta com mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem, tenha uma boa tarde, tenha também um Feliz Natal. Fique bem e até logo. De rosa ao peito, sobe a rua airoso, com a cruz ao pescoço, que a Rosinha lhe ofereceu. Contra o enguiço de voltas maldadas, vermelhinha às tantas, vai parar ao invejoso. Bate um fadinho na rua dos mouros, mas silêncio é ouro quando a autoridade aperta. Rua das Gávias vai, passo apressado, bom dia alegre dá para todo lado. Rosinha amante, ai se eu não te encontro, esta vez não busco os beijos de outra mulher. Sinto os teus passos a fugir ao canto, teu coração travo a tiro de revólver. Thank you. pelas gávias vai, passo apressado. Bom dia alegre dá para todo lado. Rosinha amante, ai se eu não te encontro, esta vez não busco os beijos de outra mulher. Sinto os teus passos a fugir ao canto, teu coração cravo a tiro de revólver. Sinto os teus passos a fugir ao canto, teu coração cravo a tiro de revólver. Escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado e amargura, e através da vidraça enegrecida e rachada. Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Às vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta, e então a lua corada sente da sua culpa como quem pede desculpa. Esconde-se envergonhada. Vielas de Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama beijadas, junto do fado.